fato criminal. Coloco o MA 2010. Sente a pressão, sistema covarde. Segura a rajada. Estilo cansa na levada, firme e forte na parada. Só ideia, mal firmeza, paleta, rapaziada. Curtia a rajada, a pancada é mil graus. Um salve pros humildes que se for dos paga-pau. Nas rimas, nas ideias, conscientizando as favelas. Pra ajudar a melhorar, pois também faz parte dela. Já pra matar os malucos, atirado nesse mundo. Crime no periculoso, se propondo aí pro fundo. Pete o pescoço, ganho aberto é 38. A desculpa é dizer que não tem nenhum apoio. Vai pra saia da mamãe, idiota irresponsável. Esse caminho que tu anda, tu não é admirado. Sou obrigado a alertar os malucos avoados. Pra que sempre evoluir, eu tô mais que preparado. Vinícius e Jadel, aê, colegas, mano. MA representando, pois você tá no meu plano. Sistema covarde vai ter que se ajoelhar. Porque na quebrada o time é grande, está. O rap é consciente, o rap é pra frente. Se achar que tá ruim, vem bater na gente. Sistema covarde vai ter que se ajoelhar. Porque na quebrada o time é grande, está. O rap é consciente, o rap é pra frente. Se achar que tá ruim, vem bater na gente. Chega de falar besteira, cadê a solução? Não vejo nada mudar desde então. Ando pela cidade, vejo os olhos da sociedade. Tô vendo os problemas, mas ninguém reage. Muitos criticam, o rap dizem que é loucura. Mas é nele que retrata um sistema cheio de tortura. A covardia tá botando os loucos no veneno. Mano, quanto absurdo, cadê o dinheiro? Foda é viver de boa com tudo isso aí. O ódio toma conta e a revolta continua aqui. Muitos não querem, mas se sentem obrigados a correr pelo errado pra sustentar o barraco. Muitos esperam ajuda do governo, mas não vem. Muitas famílias perdem as esperanças que têm. Pessoas querem viver sem condições precárias, mas é foda, o sistema sempre comete falhas. Vai ter que se ajoelhar, porque na quebrada o crime é grande, está. O rap é consciente, o rap é pra frente. Se achar que tá ruim, vem bater na gente. Sistema covarde vai ter que se ajoelhar. A rima aqui é gangsta, pode acreditar. Fato criminal rolou com MA, mostrando a verdade sem aplicar. Os manos da quebrada tão atirados na pedra. Eu fico revoltado, eu fico triste. E os políticos, nada faz. Eu só vejo tragédias acontecer. A minha natureza tá braba com você. Que pena, isso não podia acontecer. Através do rap nós vamos vencer. Minha alma, o rap me dá calma. O rap que me dá força pra viver. Buscar os meus objetivos pra vencer. Pra vencer, pra vencer. O sistema covarde vai ter que se ajoelhar. Porque na quebrada o crime é grande, está. O rap é consciente, o rap é pra frente. Se achar que tá ruim, vem bater na gente. O sistema covarde vai ter que se ajoelhar. Porque na quebrada o crime é grande, está. O rap é consciente, o rap. Se acha que tá ruim, vem bater na gente. Sistema covarde vai ter que se ajoelhar.